sol real y a noite ao luar. Ai, como é bom namorar. Deixa lá, meu amigo, melhores dias hão de vir.